Fé em Deus copiou, me anotei. Aí, Aperto na seda, jogo no balão. Pego essa Glock e jogo o pentão. Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão. Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão. Olha o que eu carrego na minha cintura. Uma coisa que machuca a viatura. Todos os meus manos de roupa de grife. Todos os meus manos vieram da rua. Sei que eu sou um menor muito exibido. Mas não sei por que eles se preocupam comigo. Eu não sou famoso, mas olha como eu me visto. Cabelo roxo eu gosto, mano, porque eu tenho estilo. Tudo dois de Nike, comprei à vista. Você sabe, nunca usamos aquela três lista, não. Tem a gota que tá com pente de 30. Ela nota o volume na minha camisa. Você gosta dos amigos que é da firma. No plantão, menina, eu tô todo dia. Mas a música me tira disso ainda. Juro, eu só tô tentando mudar de vida. Dá um pouco de orgulho pra minha família. Não esqueça, meu mano, o mundo gira. Perguntam se as armas que eu porto é de verdade. Você tá pensando que eu sou da Recaide? Aperto na seda, jogo no balão. Pego essa Glock e jogo o pentão. Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão. Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão. Olha o que eu carrego na minha cintura. Uma coisa que machuca a viatura. Todos os meus manos de roupa de grife. Todos os meus manos vieram da rua. Mano, é sério, eu só quero meu espaço. Foda-se o GT criticando o que eu faço. Foda-se seu preconceito se eu sou favelado. E daí se eu tô nesse clipe armado? Quando eu faço isso é apologia, é feio. Mas os playboy faz e geral acha maneiro, não. Isso é trap aqui do Rio de Janeiro. Na Santa Rosa é só mulher que tiroteio. Que não gosta de ADA e de terceiro. Eu não sou da gangue blood, mas o comando é vermelho. E olha só, eu cheguei no baile aê. As patricinha me ama, eu me sinto matuê, não. Mas calma aí bebê. Menino, eu sou o menor Todd, o trapista do CV. Não tô famoso nem rico, mas tu sabe que eu vou ser. É só tu olhar pra mim, amor, que tu vai entender. Aperto na seda, jogo no balão. Pego essa Glock e jogo o pentão. Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão.